Hoje o nosso tema é orgulho e a humildade. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz, em vários textos, né, esse tema que é tão importante. Até porque um deles diz que os dois maiores males que existem na humanidade, em nós, é o orgulho e o egoísmo. E hoje nós vamos falar de um deles, que é o orgulho. E a humildade é sempre o inverso do orgulho, né? Só alguns trechos assim para a gente refletir. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Vejam só, aí começa... se nós não somos humildes, nem caridosos podemos ser com os outros. Por que não podemos ser caridosos com os outros se não somos humildes? Porque a nossa caridade será uma forma de favor. Eu posso ajudar. Né? Ou então, bom, vou te ajudar, né? Porque quem sabe possa precisar, mas se não... Né? Ah, tem que ajudar meu vizinho, né? Porque depende se eu preciso... Isso não é caridade. Isso é interesse. É jogo, né? Bom, eu vou dar uma esmola lá na igreja, ou lá na casa espírita, né? Para apagar a consciência um pouco, né? Faça alguma coisa. Isso não é caridade. Caridade é investir. A caridade tem que ser investimento, né? E quando a gente realmente faça a caridade... A gente se sinta feliz em estar podendo fazer pouco, bastante, mais ou menos, não importa. Mas tem que nos deixar cheios de energias boas. Né? É como a gente já recebeu pessoas, né, que entraram em depressão porque ajudaram a cuidar do pai, cuidar da mãe, cuidar do vizinho, cuidar do irmão, não sei, né? Tantos elementos. E entrar em depressão, porque ajudaram o outro e esqueceram-se dele. É caridade isso? Se você, enquanto você está ajudando, você está sendo feliz, você não vai entrar em depressão e nem vai se esquecer de ti mesmo. Tu vai viver muito bem, obrigado. Então a gente tem que cuidar, né, essas formas que a gente tem de entendimento, as minhas obrigações. Obrigações, se são bem-vindas para Deus, se elas são feitas realmente com amor, com caridade. E se não, procure uma outra forma, né? E a tua transformação. Então diz assim, se não temos humildade, não dá nem para ser caridoso ao próximo. E não é dizer, por quê? Esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Se a humildade vos, adornais de virtudes, sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos, como profeta. E é Jesus, né? Se nós vamos ver, ele, na sua forma de ser, de servir, é que ele envolveu e fez o seu movimento, né, a sua missão. E não o poder, né, o orgulho. E no outro parágrafo, então, fala do orgulho. Orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que eles são devidos e, por isso, quando Deus os retira, acusam-no de injustiça. Deus. Então, quem tem orgulho e tem poder, seja ele político, clerical, de bens, de riqueza, né? creem-se que tem isso por mérito, porque, afinal das contas, eles são bons. Né? E se perderem, então se revoltam, né? Porque Deus tirou deles que são tão bons. Ó, ilusão, né, e cegueira, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Não faz tanto tempo assim que as pessoas de pele negra não eram consideradas como gente, não é verdade? Porque não tinham direito a voto, eram escravos, etc. Por que isso? Não era o puro orgulho dos brancos? As mulheres começaram a ter direito a voto faz 20, 30 anos. Não é o puro orgulho do homem por uma cultura? Eu sou, né? O outro não é. Então, realmente, aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo diz, que o orgulho é um dos piores males da humanidade, é real. E talvez seja aquele a quem mais nós devamos combater. Por quê? Daí deriva toda uma mudança nos nossos conceitos. É, no texto que fala sobre o argueiro e a trave no olho, ele termina uma parte dizendo assim, ó, se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso moral. Não é o progresso material, ele funciona muito bem, né? Mas é o progresso moral. E este foi, vamos dizer assim, um dos objetivos de toda a pregação do Cristo, né? Que foi a sua essência de divulgar o amor, para combater o orgulho. E se nós vamos ver, o nosso conceito é quanto mais rico, mais bem vestido, mais não sei o quê, é aquele que deve ser servido. Ao contrário, nas questões espirituais, e aqui tem um outro texto que coloca, aqueles, muitas vezes, que estão subjugados e tidos da sociedade como de quinta, de terceira, de quarta categoria, né? Lá inverte-se as posições e são bem mais elevados, né, espiritualmente falando. É o caso do rico Glutão e o pobre Lázaro, né? Quando Lázaro se servia dos restos de comida do rico, né? E lá inverte-se as posições. Então, realmente, o orgulho é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores males da humanidade e aquele que nós devemos lutar para combater. E é muito difícil. Concordam comigo? Por que vem uma mágoa? Por que nós criamos mágoas? Brigas. No fundo, o conceito é assim: eu não merecia o que outra pessoa fez comigo. Por que que não merecia? Porque eu sou bom. Esse é o raciocínio automático. Então, você se magoa? É orgulhoso. Se não fosse orgulhoso, não se magoava. É duro? Mas é verdadeiro. Também eu não creio que aqui dentro tenha alguém que se diga que não é orgulhoso. Porque se tiver um, por favor, eu queria que levantasse a mão e dizia: eu não sou orgulhoso. Não é para a gente aprender com ele. Porque eu gostaria. Agora vejo. Se alguém levantar a mão, já antes eu vou pedir, né? Se alguém levantar a mão e disser que não é orgulhoso, pronto, é o mais orgulhoso. Porque isso identifica ele. Não é verdade? O humilde não se manifesta. O humilde sempre acha que ele tem a melhorar, né? Pode. E veja bem, ser humilde não é a gente não enxergar as nossas virtudes. Disso, sabe? Eu tenho competência, sou bom. Não é nós não enxergarmos nossas virtudes e usar a falsa modéstia. Não, né? a mulher prepara uma comida muito boa lá, né? O marido chega em casa, né? Poxa, que boa comida e tal, né? Não, eu até me separou um pouco. E lá no fundo... Essa é a falsa modéstia. Você gostou? Eu realmente caprichei e acho que ficou boa mesmo. Qual é o problema? Então, o orgulhoso usa até a falsa modéstia para que o outro fique repetindo diversas vezes, então eu fique me enchendo, né? Vejam só como a gente confunde as coisas. Então, a humildade também é reconhecer as nossas qualidades. Mas, com certeza, a de admitir que é orgulhoso, todos nós temos que admitir. Tu é orgulhoso. Eu orgulhoso? Tu que é? Senão, nós somos orgulhosos. Aí eu disse, ó, nós somos orgulhosos, porque nós, se nós não fôssemos, não estaríamos nessa discussão. Isso sim, né? E ninguém discutiu sobre esse assunto alguma vez na vida? Alguém aqui que nunca discutiu? Vejam só como as coisas às vezes são duras para nós, no nosso reconhecimento. Mas elas são verdadeiras, é só a gente parar, nos olhar como se fôssemos assistentes de nós mesmos e olhar nossos sentimentos, nossas intenções, o porquê falamos, o porquê discutimos, o porquê nos magoamos, e nós vamos reconhecer, não tenha dúvida nenhuma. Tapar o sol com a peneira, eu sei, né? Nós somos bem letrados nisso. Mas a verdade a gente sabe. E é isso que nós devemos lutar, então, para combater.